Chove lá fora, acho que Deus chora. E aí me aperta o coração, eu quero perdão. E é nessas horas que mais falo com o Senhor. Eu tenho fé no seu amor. Mil desculpas, fui falho, ó Pai, que não guarda rancor. Nesse momento eu faço uma oração a Deus, pra ele olhar e proteger todos os filhos seus. Pois os meus sentimentos são de sinceridade, deixando de lado a mentira e glorificando a verdade. Aí pedindo a paz pra todos os irmãos que vivem na luz ou que se matam na escuridão, que seguem a lei do cão de olhos fechados para o caminho das trevas, sem saber estão sendo levados, enganados, iludidos por uma falsa moral, deixando a compaixão e o amor estado terminal mortal. Quase sempre é a consequência, pois esqueceram de Deus, tem como ídolo a violência. Difícil entender ao ver tanta maldade. É muita pobreza, droga e pouca felicidade. Alegria, talvez, no momento de loucura, que quando passa se revolta e vê que a vida é dura. Talvez não tenha uma boa razão pra viver, mas com certeza posso dizer que motivo não tem pra querer morrer. Sofrer, uma barreira que temos que superar. Difícil eu sei, mas a fé em Deus pode ajudar. E é a Ele que eu peço pra aliviar o nosso lado. Quantos irmãos então vão escolher o lado errado e acabar com a esperança de uma vida melhor? Optando pela pedra, revólver, crime ou pó. E só nos resta lutar e pedir que quando o sol nasça amanhã, que seja um bom dia que esteja por vir, que a maldade que ronda esteja trancafiada, não deixando nenhum irmão na mão cair em cilada. É a dor da perda, é um sentimento de horror. Quantos já sentiram, vão sentir essa dor? Uma marca de incerteza tatuada no coração. Por favor, Senhor, nesse momento ouça minha oração. Por favor, Senhor, ouça minha oração. E aconto a luz, a minha vida e a dos irmãos. Por favor, Senhor, ouça minha oração. Me faz ser digno do teu amor e teu perdão. Por favor, Senhor, ouça minha oração. E aconto a luz, a minha vida e a dos irmãos. Senhor, ouça minha oração. Me faz ser digno do teu amor e teu perdão. Em busca da paz eu continuo a caminhada, e na estrada da vida muitos não ligam pra nada. Que parada, vida dilacerada pelo sofrimento, cabeça e coração na união com sentimento, que abala de ver meus irmãos se acabando entre si. Na minha oração eu também peço que isso tenha fim, que a rapaziada fique ciente da surpresa que a vida proporciona, e se decida na boa firmeza, porque a moral, dinheiro, revólver não vão para o caixão. Na solidão vai ter que prestar conta da ambição. Um saldo negativo de uma guerra sem vitória, onde a maldade impera. Era mundo do cão, vida sem glória. Quando o materialismo predomina, muitos esquecem do pai, da mãe, dos amigos, da mina. Uma de caráter eu sei, é muito raro. Já refleti, parei, pensei, eu tô ligado, mas dei valor pra sua vida. Tem orgulho de si mesmo, procurando fazer o certo e reconhecendo o próprio erro. Como já disse, não tô aqui pra dar lição de moral, só quero que meus irmãos procurem o bem, fiquem longe do mal. Vida banalizada, sexo, mercadoria, retrato de uma geração que só reflete a agonia. Todos os dias problemas e causas que nunca se vê numa boa. Vivendo a vida de brisa, não vê onde pisa, sempre à toa. Conflito de bairro é embaçado, difícil de compreender. Me dá uma luz, me mostra Jesus, como me defender. Porque o tempo que passa não volta e cada dia só cresce a revolta. Na minha oração eu pergunto, será que a chance de paz é remota? Espero que não, que mais um irmão se arrependa dessa vida. Do futebol, no rap, em Deus, encontre saída e consiga colocar compaixão no coração. Por favor, Senhor, nesse momento, ouça a minha oração. Por favor, Senhor, ouça a minha oração. E aconto a luz, a minha vida e a dos irmãos. Por favor, Senhor, ouça a minha oração. Me faz ser digno do teu amor e teu perdão. Por favor, Senhor, ouça a minha oração. E aconto a luz, a minha vida e a dos irmãos. Por favor, Senhor, ouça a minha oração. Me faz ser digno do teu amor e teu perdão. Eu peço pela saúde e pela educação, por todos aqueles que foram pro crime e já foram pro caixão, pelo trabalhador que batalha sol a sol, pelo moleque que sonha ser jogador de futebol. e ver seu sonho bem cedo escorrer pelo ralo. É por essa gente sofrida que eu tô aqui e não me calo. A dona Maria, que trabalha de faxineira, que quer uma vida digna de qualquer maneira. O catador de papelão, o mendigo da esquina, o mano que tá agora se entupindo de cocaína. A menina que engravidou e foi abandonado, que essa criança vai ser só Deus pode responder. Num barraco de madeira, goteira, teto furado, falta de esgoto, mau cheiro por todos os lados. Criança subnutrida, ferida que não cicatriza, mas um menor morrendo, um sonho que não se realiza. Poderia ser eu ali dentro de uma cela, ou comandando o tráfico inteiro da favela. Eu me coloco no lugar, respeito os motivos. É gente igual eu, e eu quero ver vivo, se valorizando e sendo alguém na vida, não ganhando uma passagem por sofrimento só de ida. Porque eu quero justiça, igualdade e revolução. É isso que eu peço, irmão, na minha oração. Por favor, Senhor, ouça a minha oração. E aconto a luz, a minha vida e dos irmãos. Por favor, Senhor, ouça a minha oração. Me faz ser digno do teu amor e teu perdão. Por favor, Senhor, ouça a minha oração. E aconto a luz, a minha vida e dos irmãos. Por favor, Senhor, ouça a minha oração. Me faz ser digno do teu amor e teu perdão. Que Deus abençoe todos os meus irmãos. Que Deus abençoe meu povo. Aí, é consciência. Esteja acima do sentimento de ódio, do sentimento de rancor. Aí, valeu, pastor Edinho. Valeu pela força. Um salve a todos os grupos de rap que fazem da sua música um caminho pra Deus. É isso aí.